boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro, uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. Em circunstâncias normais, torna a dizer. Como todo mundo sabe, tá rolando aí uma sequência de especiais do Flash House no mês de agosto, porque é mês de aniversário da Rio Sul Rádio. E eu, frequentemente, né, é costumeiro eu trazer aqui pessoas quais considero bacanas, bons profissionais, amigos, pessoas da área da locução, pessoas da área da mixagem, enfim, pessoas que eu considero relevantes, que são pessoas que contribuem não só com o Flash House, mas para a cena em geral, né? A cena do dance music, seja moderno, seja antigo, mesmo que o Flash House tenha a proposta de músicas antigas. É por isso que eu faço o convite a pessoas escolhidas a dedo. E essa semana eu trouxe Frank Spiri. É o nosso amigo Frank Márcio, lá de Volta Redonda, participando do Flash House nessa terceira edição especial do mês de agosto, né? Semana retrasada foi o Max Justin, lá de Petrópolis. Semana passada, Sérgio Moreno e Adriana Rimmer. E hoje, Frank Spiri. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcão. Muito obrigado. Eu fico muito lisonjeado de você ter me chamado para participar desse especial aqui na Rádio Rio Sul. São 12 anos de muito trabalho, né? E você com certeza merece todo o crédito por esse trabalho e tem que ser comemorado, né, rapaz? É uma data especialíssima. De novo, lisonjeado aqui pelo convite. Agradeço imensamente poder participar desse programa super legal. Valeu, meu querido. O programa, ele tem 12 anos, porque assim que a rádio foi inaugurada, coisa de um ou dois meses depois, o Flash House entrou na programação. E o planejamento nem era esse. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa que eu conheço há muitos anos e sempre me conhece como Marcos, né? Aí, pô, de repente viu lá eu publicando coisas do DJ Marcandi. Pô, mas seu nome não é Marcandi? Aí eu expliquei pra essa pessoa e vou explicar aqui agora pras pessoas esse detalhe. Nos anos 90, eu participava do que é hoje um Facebook, um Twitter, um Instagram. Nos anos 90 era o Mirk. Era um protocolo de rede onde se batia muito papo, eram chats, né? E ali eu fiz muitas amizades, bati muito papo com pessoas dessa área do dance music. Havia um canal chamado DJ Club. E eu consegui reunir nesse canal várias pessoas do país inteiro, até de outros países, para falar sobre dance music na época. Só que para entrar naquela rede era preciso colocar um nickname. Aí já havia um Marcos, né? E Marcos André não cabia porque limitava-se a 8 caracteres. Então Marcos André, abreviado, deu Marcandi. Para mim era só um nickname, só que daqui a pouco as pessoas estavam me chamando de Marcandi para cima, Marcandi para baixo, e ficou, né? Aí então, esse lance do Marcandi é por conta disso. Eu também tenho uma história com nickname, afinal de contas, Speed não é um negócio assim tão lindo, maravilhoso e inspirado quanto Marcandi. E não é um sobrenome comum, não é? Não é um sobrenome comum, mas o que acontece? Só também contando um pouquinho, aproveitando o mesmo tema, né? Por que esses nicknames, eles acabam aparecendo? No meu caso, eu não era usuário de Mirk, não. Mirk entrega idade pra caramba, Marcandi. Mirk, BSN. Verdade. Mas eu não era usuário Mirk, não. Eu comecei. O que aconteceu? Eu já tô trabalhando com essa parte de música. Sempre gostei de música desde a minha adolescência, né? E muito recentemente, vou falar lá pelos anos 2000, eu comecei. Assim, eu já não tinha mais equipamentos para poder trabalhar, né? Meus equipamentos estavam estragados. Eu tinha equipamento analógico, né? E então eu vi a necessidade de trabalhar com software, né? Que era uma coisa muito recente lá nesse começo de milênio, né? Mas tinha bastante gente usando. O então, na época, o mais famoso era chamado Atomix MP3. Não sei se você se lembra desse cara. É o tetravô do virtual DJ. Exatamente. Um amigo meu me apresentou a Atomix MP3 e já então o pessoal do Virtual DJ, eles já tinham desenvolvido essa plataforma que a gente tem hoje, que é o Virtual DJ. E o meu nickname, ele surgiu justamente da minha necessidade de entrar no site Virtual DJ com o pessoal lá da gringa para poder me inteirar do programa, uma vez que era uma coisa muito recente e as coisas não é fácil você aprender quando é uma coisa muito nova e tal. E aqui no Brasil a gente tinha pouca informação. Tinha alguns canais que tinham informação sobre software, sobre Virtual DJ. Na época eu escolhi o Virtual DJ, que era possível, né? A gente já tinha o Serato acontecendo, já tinha a Traktor, mas eu já escolhi o Virtual DJ e meu nickname surgiu da necessidade de entrar nessa plataforma, né, de usuários gringa, que o que que acontecia? Mas geralmente as plataformas, acontece muito para quem joga hoje, quando você é noob, você é novo na situação, às vezes você entra para um jogo online e você é muito maltratado pelo fato de você ser novo, entendeu? De você ser novato. Uhum. Isso não é muito diferente, não era muito diferente na oportunidade, não. Quando eu cheguei lá pros gringos, o negócio também pegava bastante, eu não sabia inglês, né? Era muito mais difícil me comunicar e era muito maltratado por conta disso. Aí, quando eu escolhi meu nickname, ele justamente veio dessa experiência ruim que eu tive com os gringos, né? Porque o que é o Speed, né? O Speed, ele veio daquele... Você conhece desenho animado, com certeza, tem um ligeirinho, né? Aquele rato. Andale, andale, né? Que é o rato mexicano. Arriba, arriba. Eu escolhi meu nickname lá na época através de um e-mail que eu tinha, que o nome era Speed Gonzalez. Speed Gonzalez é um nome em inglês do ligeirinho. E o Speed veio justamente do Speed Gonzalez, que é o ligeirinho. O 53 veio do numeral que já existia no e-mail, aí virou Speed 53. E é justamente com esse intuito, sabe? Do rato mexicano que acaba Maneiro. Enganando o gato gringo lá, né? Que é o que acontece no desenho animado. Eu lembro, tem tempo que eu não vejo esse desenho, cara. Eu gosto muito de desenhos antigos e foi bom você lembrar disso. Vou começar a caçar esse negócio aí. É verdade, foi por isso. Aí virou Speed 53 por causa disso, né? Assim, eles podiam me tratar mal, mas que eu ia passar a perna e ia conseguir o que eu queria. E acabei conseguindo. Passar a perna, ótimo isso. É verdade, acabei conseguindo, né? Porque no final das contas, né, minha participação lá me levou a trabalhar como desenvolvedor do Virtual DJ no Brasil, né? Porque hoje o language, né, que a gente chama, que é a tradução do Virtual DJ oficial para o português, ela é minha. Aí, com isso, acabei desenvolvendo, até ajudei os gringos, né? Tenho até ajudado os gringos, né? Vê só como é que a vida passa, né? Como é que as coisas acontecem, a gente não saca. Beleza, Frank? Tem uma outra coisa que eu gostaria de contar também, que eu contei pra alguém também esses dias, referente aí à história da rádio, à história do Flash House. Quando eu idealizei a Rio Sul Rádio, o Flash House não estava nos planos. Eu tinha a ideia de criar a Rio Sul Rádio só com a programação normal que ela tem até hoje. Essa era a ideia. E eu tinha um passado como DJ, como DJ não só da noite, como também de rádio, né? Tanto que eu fazia o Flash House numa FM aqui da cidade. E o programa era bem ouvido, também fazia um outro programa de músicas novas, que era o Mix da Nova. Eu fazia o Flash House e o Mix da Nova na Nova FM. Né? E aconteceu de inaugurar a Rio Sul Rádio e tal, mas nos fins de semana a minha esposa via eu tanto ouvindo as gravações que eu tinha do Flash House, que eu já fazia em outra rádio e que não existia mais, mas ela também via eu fazendo sets ali em casa, me divertindo sozinho, tomando um vinhozinho, uma cervejinha e mixando em casa só pelo prazer de mixar. E ela sugeriu: pô, por que que você não migra o Flash House pra a Rio Sul Rádio? Pô, será que isso não vai dar uma certa discrepância, porque são estilos meio diferentes e tal? Ela: pô, mas o público do fim de semana é diferente do público do dia de semana. É verdade. E eu tenho como monitorar isso, né? Aí eu falei: pô, posso fazer uma experiência. Aí entrei em contato com o pessoal da Nova, que já não existia mais na cidade e tal, sobre usar o Flash House, a não ser que eu fosse criar um outro com outra plástica, né? E me foi autorizado com tranquilidade. Daí eu peguei a plástica do Flash House e coloquei no ar na Rio Sul Rádio. deu certo, cara. As pessoas começaram a interagir, mandar e-mail. E deu pra notar que não era o mesmo público que tinha o hábito de ouvir a rádio durante a semana, que normalmente era o horário comercial, dentro do comércio e tal. Não era o público que ouvia o Flash House, a Rio Sul Rádio, no fim de semana. E deu certo. E a coisa foi tomando forma, eram 2 horas de programa, hoje é 1 hora só, quando é uma edição normal, não o caso de uma edição especial como essa de agora, né? Que não vai durar só 1 hora. O programa tinha 2 horas, tinha uma outra plástica, acabou que a abertura de hoje, aquela voz daquela moça, como se fosse um robô falando, né? É a minha esposa, né? Falando, máquina do tempo ativada e pronta para ser acionada. Ajuste concluído. É minha esposa. Então refiz a plástica do Flash House, peguei novas vozes de locutores amigos e coloquei ali como vinhetas também. Então o Flash House tem quase a mesma idade da rádio, uma diferença aí de uns 2 meses. Nessa época que você estava estreando o Flash House, eu já estava tentando, assim, foi uma época que a gente teve o boom, mais ou menos o boom do streaming, né? Quando a internet começou a ter um pouquinho mais de velocidade e a gente começou a ter pessoas fazendo suas rádios, transmitindo seus áudios. Eu não sei se eu tô correto nessa colocação, mas me parece 2010 que teve muito isso, né? Com o avanço da internet no Brasil, das pessoas aproveitarem e colocar suas coisas no ar, né? Já que era possível, né? Uma coisa que a internet discada não deixava a gente. Como eu disse na semana passada, até com o Moreno tinha me falado isso, 1 mega em 2010 era a internet da nobreza, né? Então, tipo, a galera costumava ter 256, 512. 1 mega era coisa de nobreza, era muito caro. No dia que eu pus a rádio no ar, o meu provedor deu um problema local ali no meu quarteirão. Eu botei a rádio no ar sem ter internet. Então eu tive que levar o equipamento para um outro local que tinha internet. É uma história sofrida, né? Mas havia. Havia, assim, um interesse das pessoas em criar o streaming, principalmente no Winamp, que era um player febre na época e que deu recurso lá do Shoutcast, que fazia com que as pessoas ouvissem através de streaming. Só que o streaming era MP3 e 128, que é a qualidade, assim, tolerável para se ouvir de maneira satisfatória um áudio. Só quem tinha 1 mega para receber e 1 mega para transmitir é que conseguia. Ou então você reduzia a qualidade do áudio para que não engasgasse. Então o streaming estava engatinhando nessa época. Sim, eu me lembro, assim, eu comecei a fazer minhas primeiras experiências de streaming de vídeo, foi também em 2010. E eu tive essa, vamos dizer assim, tive que aprender isso também, né? Que a gente tinha, a nossa capacidade era muito limitada e a gente tinha que reduzir a nossa qualidade de transmissão para que a nossa internet conseguisse colocar aquilo no ar, né? Os meus primeiros programas gravados de vídeo, né, de transmissão de vídeo, foram nesse ano também, em 2010. Eu ainda tenho alguns, inclusive, gravados até hoje. Legal. Eu lembro também o seguinte, a Rio Sul Rádio, quando entrou no ar, ela entrou com distribuição de stream em 64K MP3. Então, 64K em MP3 não é bom, né? Mas era o que tinha disponível. E eu insistia nas pesquisas para se ter um resultado melhor com a banda disponível. Até que eu cheguei lá na tecnologia AC Plus. Né? Isso em pesquisa junto com o meu provedor também, que era um bom pesquisador, e ele estava interessado em implementar isso no serviço de streaming dele. E eu pesquisando para tudo quanto é lado, porque eu dispunha de um bom serviço de streaming. Nós, ninguém dispunha, não dispunhamos de banda boa. Então, tínhamos que extrair o máximo de qualidade com a banda que tínhamos. Aí eu consegui chegar até o AC Plus em 32K. Então a Rio Sul Rádio foi uma das primeiras do país a disponibilizar uma qualidade boa com baixo consumo de banda, que era o AC Plus em 32K, com uma qualidade muito legal, né? E isso diminuiu as engasgações, que eram típicas. Em qualquer rádio tinha esse problema, né? Se você entrasse no Google e fizesse uma pesquisa, legal, mas aí você clicava em qualquer outra coisa, ia carregar o site, pimba, a rádio engasgava, né? Então as pessoas estavam até acostumadas com isso, mas eu era inquieto com relação a isso daí, até que chegamos num ponto do AC Plus. Aí a rádio passou a ter uma qualidade bacana. Eu lembro que teve um blog sobre rádios do Sul Fluminense que fez uma pesquisa sobre as web rádios locais que estavam assim aparecendo, despontando. Isso já com uns 2 anos de Rio Sul Rádio no ar, mais ou menos. E citou, olha, a Rio Sul Rádio tá um passo à frente, porque a qualidade de áudio dela é extremamente superior. E era. Era uma das primeiras rádios no país a dispor dessa tecnologia AC Plus, né? É, a briga por qualidade existe até hoje, né? Hoje o stream da rádio dispõe de um áudio processado e tal, mas essa briga sempre existiu, né? É, pra você fazer uma coisa assim, muito boa, usando menos, né? Que basicamente, hoje em dia a gente até que não tem tanta limitação, né? Com os avanços da internet, né? Isso, agora, principalmente na pandemia, a gente sentiu muito isso, né? Que com o avanço da internet, todas as pessoas começaram a colocar suas produções no YouTube, tanto em vídeo quanto em áudio, né? Hoje a gente não tem tanta limitação e que nos obriga a ser mais criativos, mas a nossa criatividade acaba tendo que migrar para outro ponto, de você acabar tendo que deixar o seu produto, né, a sua rádio, ou o que quer que seja que você faça, diferente do lugar comum, já que tem tanta gente fazendo a mesma coisa. É, a Rio Sul Rádio não nasceu para ser mais uma, né? Porque se for para competir com mesmice, não se esqueça que existem especialistas melhores que você em mesmice por aí. Com certeza, né? Dizem que a gente não precisa ser melhor nem pior, mas a gente tem que insistir para fazer a coisa diferente, né? Exatamente. Eu comentei, inclusive, semana passada com o Moreno, né? A rádio não tem aquela coisa de eu tenho que ser diferente. Não é isso. Ela foi concebida diferente, de forma diferente, para ser diferente, né? A proposta que eu tinha, eu nem pesquisei se alguém estava fazendo algo que eu tinha em mente fazer, né? Eu tinha em mente aquilo a fazer. E até hoje ninguém que eu perceba que esteja no radar faz o que eu faço. Eu toco músicas do mundo inteiro para o mundo inteiro ouvir, né? Mas como é isso? O mundo inteiro já ouve a rádio. Por exemplo, eu tenho ouvinte de Tóquio, eu tenho como monitorar, né? Agora, eu toco músicas de vários idiomas, de vários países, e não estão no mainstream. O mainstream é um só, né? O Billboard, o Deezer, Spotify, né? Eu nem pesquiso aquilo, porque o que toca no mainstream não é interessante, ou pelo menos não costuma ser interessante para a Rio Sul Rádio, né? O estilo da rádio é próximo de um adulto contemporâneo, próximo de um pop rock, mas totalmente descompromissado de playlist, de mainstream. Então eu vejo, eu pesquiso uma música bacana lá na Ucrânia, por exemplo. A música é bacana, vou colocar aqui, mas a língua é diferente, é estranha, a música não faz sucesso, é desconhecido. E daí? É boa? É, então vai tocar. Eu citei na semana passada, por exemplo, quando eu falei com Sérgio Moreno e Adriana Rimmer, que eu toco uma música da Indonésia que a própria cantora se manifestou. Eu não sabia que existia um recurso de um software que monitora menções. A cantora descobriu que uma rádio no Rio de Janeiro, que é a Rio Sul Rádio, tocava uma música da Indonésia através de um software que monitorou a execução da música. Eu não sabia que isso era possível e acabei descobrindo que é. E aí ela mencionou a Rio Sul Rádio lá no Instagram dela e bateu uma notificação pra mim e eu cheguei a agradecer a menção dela. Tem uma competição na Europa todo ano, desde os anos 50, se eu não me engano, chamada Eurovision. Sim, as músicas lá do Eurovision, tem muitos artistas que a gente conhece que são vencedores do Eurovision e a gente não sabe. É, o ABBA. ABBA é um deles, foi vencedor em 76, se eu não me engano, né? E, pô, o Eurovision é a reunião de todos os países da Europa, se bem que ultimamente tem ido a Austrália, Israel, então não sei muito bem como é o critério deles hoje, né? Mas é, em síntese, é cada país da Europa. E o cantor, o grupo vencedor, vai ser um anfitrião no ano seguinte, né? Então, se foi um português que ganhou o Eurovision em 2000, em 2001, em síntese, seria em Portugal a próxima competição. Então, tem artistas ali de vários países da Europa. E não necessariamente aquele que foi qualificado para disputar o campeonato do Eurovision é o melhor. Por exemplo, tem uma banda da Suíça que está representando a Suíça na final. Mas até chegar no representante finalista da Suíça, houve uma competição dentro da Suíça. E eu observo até essa competição. Tem muita coisa que não sai, não passa dali, mas eu observo. Então tem... Exatamente. Aí, pô, já aconteceu de... Eu não lembro qual ano especificamente, mas por volta de 2014, 15, teve uma competição no país, que eu não lembro qual é agora, de cabeça, e foi escolhido ali um finalista que foi lá pra final, né? E aquele, todo aquele pessoal daquele mesmo país foi dispensado, porque não passou dali. Só que naquele conjunto de bandas daquele país, eu aproveitei ali 4 ou 5 músicas sensacionais. E que não foi pra final, mas eu tava de olho em todos os países, né? Em toda a competição, no geral. E aconteceu de eu colocar essas músicas na programação da rádio, e como as músicas da rádio, toda vez que são executadas, tem o nome da música ali no player. E o player identifica e dá ali uma figurinha da música, a capa do disco e tal. E esse negócio de menções já existia, só que eu nem prestei muita atenção nisso. Eu fui prestar atenção agora com o caso da Indonésia. Mas teve uma artista que se manifestou porque desse tal país... Da Europa, que se manifestou por conta de uma execução da música dela na Rio Sul Rádio. Entendeu? Isso é muito interessante, isso é muito legal, isso anima. São as coisas que a tecnologia proporciona pra gente, né? Da mesma forma, essa questão da monitoração, né? De você ter a possibilidade. Hoje em dia, por exemplo, né? O que a gente chamava de Ibope, né? Antigamente, né? O Instituto. O Ibope, na verdade, ele ainda existe, mas fazendo outros serviços de pesquisas. Mas assim, o que a gente vê hoje é tudo online, baseado em algoritmo. São coisas que ficam varrendo o áudio, né? Varrem o áudio para poder ver, não necessariamente somente pelo nome, mas também pela às vezes até pelo que está sendo reproduzido, o que está sendo tocado. Hoje em dia tem muito isso, tem muitos serviços, assim, e o que você falou é uma coisa muito importante, a coisa de você não se basear nisso para desenvolver o trabalho, porque acaba caindo naquela situação de que você acaba ouvindo as mesmas coisas, ou coisas até necessariamente que não interessam ou não fazem bem pro seu ouvido, né? Mas se você for procurar o que é mais ouvido ou mais e o mais de tudo, você acaba caindo nesse tipo de situação. Às vezes as pessoas falam que não existem coisas boas hoje em dia, mas na verdade existem coisas boas para se ouvir. O que falta é curiosidade para as pessoas buscarem essas coisas interessantes que estão todas por aí. Estão? Às vezes existe um saudosismo errado, quando a gente é muito apropriado às vezes a gente falar isso num programa de flashback, né? Uhum. Porque hoje em dia, né? As pessoas falam, não, o cara gosta de flashback, o cara é saudosista. Às vezes a pessoa gosta do flashback, mas a pessoa gosta do flashback, eu acredito que pelo pretexto equivocado, de que as músicas no passado eram melhores do que as músicas de hoje. Eu acredito que esse é o tipo de coisa que não existe. As músicas de hoje são tão boas quanto, da mesma forma que a gente também tinha músicas ruins no passado. Tinha, a única diferença, e tinha umas coisas terríveis, uhum. A única diferença era que você buscava o que tem que ser feito hoje, inclusive. Você buscava coisas mais interessantes para ouvir, entendeu? Exatamente. E tá tudo por aí, entendeu? E hoje em dia o nível de produção nem se compara com a internet, com a facilidade tecnológica. Hoje você produz muito mais coisas do que se produzia no passado. Ou seja, você ainda tem um leque muito maior de coisas para buscar, para se entreter com qualidade, entendeu? Sem você precisar de ficar naquele mais que às vezes é empurrado para você pelos algoritmos de Deezer, de Spotify, do que quer que seja. Exatamente, eu tenho o hábito de fazer remix, por exemplo, releituras, modernizações de músicas, músicas antigas, né? Tipo, não tem muito tempo, peguei Carpenters, Only Yesterday, fiz um remake, né? E fiz a mesma coisa com Sig Sig Sputnik, com BG's, com vários aí. Por quê? O que você falou com relação à tecnologia, à facilidade, né? As possibilidades que a tecnologia nos traz. Principalmente quem fazia com pouco nos anos 90, né? Aí pega um computador cheio de recursos e brinca, né? Quem é craque num Fusca não vai ficar, não vai fazer muito feio numa Ferrari, né? Então, tendo meios de se fazer, por que não fazer, né? Mas música boa tem muita música boa, mas tu tem que garimpar. Por quê? O mainstream, ele não tá interessado em qualidade, ele tá interessado no que vende aquilo, a toneladas, né? Então, o que que é mais barato fazer e que dê mais dinheiro? Porcaria. Então, porcaria vai fazer sucesso. E é o que tá acontecendo. Não tem muito critério por parte de quem consome. pô, você critica porque tem uma rádio que toca música diferente. Não. Eu gostaria que estar competindo com outras rádios com qualidade também, mas não há oposição com relação a isso. Em relação ao que você falou, os remixes que você faz, né? Eu sou fã também, né? Até, inclusive, peguei um desses remixes, né? Que é um remix do Information Society, que você colocou ele numa batida disco. E eu acho que era Tink, do Information Society. Era. Até fiz um vídeo com ele, né? Justamente Sim. A questão da facilidade que a gente tem, né? Quem diria a gente lá nos anos de 2010 pensar que a gente conseguiria fazer uma produção de vídeo em casa, entendeu? Sem, com toda a facilidade e de uma forma absolutamente profissional, né? Aliás, até agradecer de novo, assim, na época que eu fiz isso, né? A gente conversou e você curtiu muito o trabalho. Até hoje ele continua disponível aqui para no YouTube, se não me engano, e ainda tem no meu repositório de vídeo, né? Como eu disse pra você, eu gravo as coisas que eu faço desde então, né? Desde 2010 tenho coisas gravadas e eu tenho um repositóriozinho de vídeo onde é fácil assistir, ver essas coisas. Inclusive o teu remix tá lá também. Maneiro. Eu não tenho mais YouTube. Meu canal foi jogado fora, foi banido porque alguém transmitia ao vivo um conteúdo ruim. Eu não vi. Pegaram o meu canal, transmitiram uma porcaria qualquer numa língua japonesa e meu canal foi banido definitivamente. Aí tinha como contestar, mas eu não tenho paciência pra isso não, deixei quieto. Aham, hoje em dia acontece muito isso, né? Uma das coisas que a gente vê também com essa facilidade tecnológica é a questão de comparação, né? Ou seja, ficou mais fácil de varrer os canais, de buscando a questão dos direitos autorais, né? Que hoje está dificultando, inclusive, para muitos DJs aí trabalharem com ferramentas como Facebook, YouTube, fazer seus live streamings, até o próprio Twitch mesmo, né? E mas isso acaba YouTube sendo uma... até que não foi a questão de direitos autorais. Não, até porque quando eu fazia upload de remixes, eles diziam, ó, foi contestado aqui, teve uma requisição aqui de direitos autorais. Eu falei, não tem problema, não quero ganhar dinheiro, só quero divulgar. Aí você autorizava isso, né, sem contestações, e não tinha problema nenhum. Hoje em dia tem muitas ferramentas que inclusive barram a música, né, vamos dizer assim. O Facebook, por exemplo, é muito interessante, né? O Facebook no começo a gente conseguia fazer as transmissões, as lives sem nenhum problema. Com o tempo o Facebook foi fazendo isso, né, de manter o conteúdo, mas multar, né, silenciar a música. O que é um crime para um DJ, né? Exatamente. E hoje em dia o Facebook ele tá num nível tal de que você, para ouvir um streaming é até difícil, porque o Facebook altera o andamento da música, né? Ou seja, ela acelera e reduz o que a gente chama de pitch, né? Aí fica até difícil de ouvir quando eles detectam conteúdo com direitos, né? É mais outra facilidade da tecnologia, né? Mas que nesse caso dificulta um pouco a vida do DJ, né? Eu, por exemplo, quando eu faço algum remix, alguma releitura, eu publico numa plataforma chamada House Mixes. Eu até publico nas minhas redes sociais algumas coisas e tal, que é uma plataforma que não aborrece, é uma plataforma que foi feita para dar ao DJ o conforto de divulgar um set ou divulgar um remix ali tranquilamente. Então é onde eu publico, mas como é uma coisa por tesão, né, que eu faço por prazer, sem ganhar dinheiro, ali ficou confortável pra mim, ficou, então é ali que eu fiquei. Então não tenho mais canal de YouTube, nem tenho interesse em voltar a ter. Desanima muito a gente esse tipo de situação, né? De você, de repente, estar ali fazendo um trabalho, né? Igual a gente tem muitos amigos que estavam fazendo live streamings, algumas live streamings até profissionais, né? Que o cara dependia disso, principalmente na pandemia. Acabou que a live streaming virou uma forma do cantor ou do artista se comunicar com o seu público, já que ele não podia fazer mais shows. Aí, com essa questão né, dos direitos autorais, alguns DJs, principalmente DJs, né, tiveram muita dificuldade de conseguir divulgar seu trabalho, de trabalhar durante a pandemia em função dessas limitações impostas pelos servidores de redes sociais. Não que o direito autoral seja uma coisa errada, é importante citar isso. Todo autor merece respeito pelo que cria, pelo conteúdo que tem. Mas eu acredito que, às vezes, você ter uma política de censura em função de você utilizar um determinado conteúdo, ela não é a melhor forma de conseguir qualquer tipo de simpatia para o seu trabalho ou para a sua plataforma. Mas, enfim, é uma política que está aí, cabe a nós, né, que estamos aí sobre sob essas sanções, né, tentar se adaptar, procurando, como você disse, outros meios de divulgar nosso trabalho. Exatamente. Campeão, vamos falar um pouco sobre o trabalho que você vai dar de presente para nós aqui do Flash House. Vamos falar um pouquinho desse primeiro set, o que que você trouxe pra gente? Então, no primeiro set, nos dois sets, inclusive, eu tentei fazer alguma coisa temática, de modo que a gente tivesse uma linha do que tentar contar uma história para vocês através do set, né? O primeiro set, ele veio justamente desse hype que a gente tem hoje, né? De músicas antigas voltando a fazer sucesso, né? Tem duas situações bem interessantes até, por exemplo, isso por conta de séries ou filmes que estão na moda. A gente teve uma situação muito característica com Guns N' Roses, né? Que voltou às paradas de sucesso por conta de uma música, das músicas do Guns N' Roses estarem presentes aí na trilha sonora desse filme da Marvel, que é o Thor Love and Thunder. E a gente teve também a questão da Kate Bush, que voltou com uma música de 1986 às paradas de sucesso inglesas, por conta de aparecer no seriado Stranger Things. Por conta desse hype, o que eu fiz? Eu procurei vários projetos de dance music dos anos 90 e músicas que haviam sido gravadas ou no final dos anos 70 ou no começo dos anos 80, mas com novas roupagens para os anos 90. E o primeiro set, ele é todo assim, é todo de músicas bem mais antigas, dos anos 70 ou 80, mas com novas roupagens dançantes para os anos 90, né? Eu até comecei com essa música da Kate Bush, que eu citei, que é Running Up That Hill, numa versão super legal de um conjunto chamado Levi 9. Eu não sei se pronuncia assim, mas enfim, é o que tá lá, o que tá lá. O nome próprio é complicado, né? Levi 9, o Levi 9, tanto faz. Aliás, eu achei até um negócio bem esquisito esse nome, Marcão, porque, poxa vida, Levi 9 parece coisa de versículo bíblico, né? Mas não era, não. É porque é o seguinte, assim, é uma coisa que tem a ver com astronomia. Olha só, né? O que que a cultura inútil faz nas nossas vidas? É porque o primeiro cometa que foi observável um impacto com o corpo celeste, no caso foi Júpiter, né? Porque assim, todo mundo fala, um dia que o mundo vai acabar, algum cometa pode bater, não sei o que lá, isso acontece muito, né, em astronomia, né? E a gente aqui da Terra, a gente nunca tinha observado nenhum. Só que em 1996 houve uma situação dessas, né? Eu até vi, assim, procurei saber por que desse nome maluco, Levi 9, era o nome de um cometa que teve um impacto com Júpiter em 1996, foi o primeiro observável pela astronomia moderna, né? Maneiro. Aí foi por isso que esse conjunto aproveitou essa hype, né? E por isso eles abrem essa sequência, né? Que tem várias músicas super legais aí. Running Up That Hill, Levi 9 ou Levi 9. Cover de Kate Bush. Você está conferindo Flash House especial, 12 anos da Rio Sul Rádio com DJ Frank Speedy. Aumente o volume. Ride like the wind. galera, aqui é o W e eu também estou na Rio Sul Rádio. Please. beleza? Você tá conferindo aí o set do Frank Speedy. Que é isso aí, meu amigo? Gold Cantina Band. Música do Spandau Ballet. Eu adoro essa banda. É muito legal mesmo. Antes dela, a gente teve XOF, The Winner Takes It All. Original do ABBA, de 1980. Bacana, né? Essa música aí, ao contrário de que muita gente diz, ou muita gente pensa, e aliás, os boatos levam a isso, né? É muito fácil criar boatos. Mas é essa coisa de o vencedor leva melhor, né? Tipo assim, você não pode levar tudo ao pé da letra ali no caso de, principalmente quando é uma coisa artística, vem no inglês. Na verdade, muita gente acha que tinha alguém disputando a Agneta com o Bjorn, né? Que eram dois casais no conjunto e tal. Na verdade, não. Pelo monte de entrevistas que eu andei assistindo por aí e tal, era o letrista era o Bjorn, o Yuvalis, né? E a vocal principal da música, a Agneta Foltskog, né? Então, pelo que deu pra entender, assim, da maneira mais sofisticada possível, é que o cara tava cansado de ela perturbar ele pela separação, tipo, ok, você venceu, é o The Winner Takes It All. É isso aí, muito legal. A ABBA, inclusive, na programação da Rio Sul Rádio, que voltaram recentemente, voltaram, né? Voltaram, tá na rádio, desde que no primeiro dia do lançamento da nova música da turnê Voyage, eles lançaram uma música que eu não lembro o nome agora. Nesse mesmo dia já tava na programação, e depois lançaram mais duas ou três e estão na programação da rádio. É isso aí, vamos continuar então. Antes de Winner Takes It All, a gente teve o projeto Chess com outra regravação do Chicago, If You Leave Me Now. Que anteriormente teve Please Don't Go do WU, que foi originalmente pelo KC e Sunshine Band. E você, nessa manobra de mixagens aí, fez as músicas terem sentido tanto musicalmente quanto na letra, né? É, exatamente. Tanto uma quanto a outra, Please Don't Go, If You Leave Me Now, falam exatamente desse objetivo, né? Que é um conversando com uma pessoa, conversando com outra, o final de um relacionamento, né? Não se vá, né? E If You Leave Me Now, o que vai acontecer se você me deixar? Inclusive, If You Leave Me Now tem um trechinho da letra que fala Please Don't Go. Exatamente, é um extended. É interessante isso, né? Ride Like perceber, the Wind. Isso, anterior, né? Ride Like the Wind com East Side Beat, original do Christopher Cross. Muito bom. Bette Davis Eyes, eu adoro essa música. Essa música é demais, a regravação da Sonya Davis, um grande sucesso dos anos 90, Toquei e original muito. Da Kim Carnes, de 81. Toquei muito, eu adoro a voz da Kim Carnes, bicho. Nossa, aquela rouquidão bacana. É muito legal, muito sensual a voz dela. Começamos com Running Up the Hill. É isso mesmo, Kate Bush, né? Com o cometa lá, né? É, com a historinha do cometa que eu já contei no comecinho. Que interessante isso, hein? Cara, muito legal esse primeiro set. Vamos aos comerciais, a gente já volta. Não saia daí, hein? Você está ouvindo Flash House. Rio Sul 7 e 8. Para o ouvinte acompanhar a Rio Sul Rádio em um computador ou notebook, basta digitar riosulradio.com no navegador e ter acesso ao conteúdo com a programação da rádio. Optando por ouvir a Rio Sul Rádio 1 ou 2, tem-se disponível as opções. Bem como demais ferramentas. Podcast, redes sociais e também a opção de alternar entre as duas rádios. E no smartphone, o site da rádio detecta automaticamente a audiência e disponibiliza um player instantâneo. E também dá instruções de como se colocar a Rio Sul Rádio na sua tela inicial, sem a necessidade de qualquer instalação. O que também acontece caso o ouvinte queira fazer o mesmo procedimento com a Rio Sul Rádio 2. Seguindo essas simples instruções de acordo com as imagens, um atalho é criado. A Rio Sul Rádio estará disponível instantaneamente e em formato standalone, como se fosse um aplicativo, impedindo que o ouvinte se confunda e saia da rádio através da barra de endereços. O procedimento é simples, fácil e não sobrecarrega os aparelhos. Além de não ser necessário atualizar, desinstalar, reinstalar ou qualquer outra operação que envolva qualquer modificação por parte do ouvinte. Rio Sul Rádio, totalmente mobile. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver E nosso carinho estampado em seu olhar. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Voltamos a apresentar Flash House. Muito bem, estamos de volta com Flash House Especial 12 anos da Rio Sul Rádio com DJ Frank Spiri. Meu amigo, o primeiro set foi sensacional e você gosta de coisas temáticas, eu acho isso mó barato, cara. Você também trouxe um tema específico para o segundo set. Desembucha aí pra gente. É isso aí, né? Como dizem que todo set conta uma história, né? Que o objetivo do DJ é contar uma história com o seu set e fazer com que as pessoas viajem nessa história com ele, eu procurei fazer a mesma coisa aqui nesse programa tão especial, né? A segunda história que eu vou contar é do início dos remixes no Brasil, né? Como que se começou as produções, a produção de remixes no Brasil, né? A gente tava no começo, é um set que ele é todo ambientado entre a metade dos anos 80 e o final dos anos 80, e todo ele tem músicas da época com remixes feitos na época também. Na verdade, assim, o que que acontecia? As rádios eram o grande veiculador dessas músicas, né? E era muito bombada essa questão, a importância da rádio. A rádio continua com uma importância hoje. Nos anos 80 era muito grande isso, né? Basicamente o que se ouvia, o que se ditava, a rádio ditava moda. E os grandes remixes começaram nesse público, nos locutores de rádio. Como você é um remixer hoje, né? Por conta disso, lá não foi diferente assim, né? E a gente teve nomes como Iraí Campos, né, que foi a primeira pessoa que produziu um remix no Brasil. Na época, até então, era do RPM, se não me engano, uma versão de Louras Geladas, foi o primeiro remix produzido no Brasil. Foi ele junto com o Julinho Mazei e mais uns dois ou três aí. Então, teve uma galera envolvida, mas acabou ficando assim, na minha memória, ficou Iraí, né? Acho que ele tá por aí até hoje, né, na verdade. E assim, como em São Paulo tinha esse pessoal, né? No Rio também a gente teve o começo da carreira do Marcelo Mansur, o DJ Meme também, com várias produções para grupos de pop rock nacional. E eu tô abrindo o set com uma música de um grupo, então, fazia muito sucesso. Ainda era Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Meu Deus, que nome era esse? Ainda bem que deixaram só Kid Abelha no final. Horroroso, né, cara? Pois é. Mas era Kid Abelha e os Abóboras Selvagens num remix do Iraí para Lágrimas e Chuva. Primeira do set. Vamos nessa, aumente o volume. Capaz de certas coisas que eu não quis fazer. party to the limit. I'm MC so cool, so what the fuck is it? You know I'll be no budget. You know I'll be no budget. Say you know I'll be no budget. Say you know I'll be no budget. No nowhere.

is the money. And I still do not have the answer to that money. Ninguém mais vai jogar flores mortas no muro. Ninguém mais vai pichar frases fortes no escuro. Em cima, em cima, em cima, em cima escuro. No meio do mundo, no meio do mundo. Now Flash. erros que eu nem sei se eu cometi. aí foi o set do meu amigo Frank Spiri nessa edição especialíssima do Flash House nos 12 anos da Rio Sul Rádio. Clima de festa, pessoas especiais participando de um programa que eu considero especial. Com licença. Então é o seguinte. É então é o seguinte, a gente teve aí um set de músicas nacionais com um tema específico que eu vou deixar o autor da obra dissertar pra nós. É isso aí, a gente terminando o set agora com Ponte Aérea, uma música do Paralamas do Sucesso, Romance Ideal, mas na verdade, foi esse grupo Ponte Aérea, ele foi formado pelos remixers, né, que era o Marcelo Mansur e o próprio Iraí Campos, chama-se justamente Ponte Aérea, porque era um do Rio, outro de São Paulo, eles se juntaram para fazer esse remix que, se não me falha a memória, é um dos primeiros que teve alguns elementos de house music na época de acid house que tava começando. Esse remix é de 1989. Sim, foi nessa época aí que eles lançaram também com o nome de Ponte Aérea, Frenéticas, né? Isso, Dancing Days. Aquilo é sensacional, cara. É muito legal, muito legal. Mas assim, também uma produção com essa Dancing Days feita pelo Ponte Aérea foi também uma produção com todo estilo, bem houseirinha mesmo, aqueles elementozinhos de acid que a gente começava a ver despontar aqui no Brasil, né? Era bem legal, foi bem legal, uma época bem interessante. Antes disso, o pessoal tava muito mais voltado, você vê que as programações de bateria eletrônica eram mais voltadas pra levada rock and roll mesmo. Você não via essa característica tão marcante que é da acid house que acompanha até hoje, né? O rótulo do disco, ele é até aquele smile, símbolo do house. Exatamente, é isso aí. Antes do Ponte Aérea, teve um remix do Mansur pra uma música da Marina, atualmente Marina Lima, né? Sim, sim. Então, mudou o nome por causa da numerologia, Marcante? Sei lá, cara. Tem uma galera que é ligada nisso daí. Tem o Jorge Ben, que virou Jorge Benjó. Eu não sei como é que funciona isso, não. É isso aí, Marina, com grande sucesso, a francesa, um remix do Marcelo Mansur. Nessa música dá pra ver muito claramente a tendência do Marcelo Mansur pela house music, que esse remix de a francesa, ela tem uns trechinhos de piano muito legais. Sim, sim, muito bom. Antes, então, teve Capital Inicial com Mickey Mouse e Em Moscou, também outro remix do Mansur. Maneiro. Do grande Member. Maneiraço. Heróis da Resistência, de 1986. Essa não é uma produção da época, não. Vou ser sincero pra você. Mas a música é super legal. Dublê de corpo. É, a arte não pode ser óbvia. Ela tem que ser discutida. Então, um elementozinho ali pra destoar faz toda uma elegância, todo um charme. Agora sim a gente volta pra origem, né? Kiko Zambianchi com remix de Alguém, já do Iraí Campos, de 1986. O quê? Música do Titãs, é isso aí. Essa foi interessante, foi o primeiro remix brazuca produzido na gringa. Isso é muito legal, cara. É isso aí, produção do Iraí Campos e do Tutaquino, muito legal. E nos vocais vocês notam, tem um rapperzinho, o nome do rapper é Raven T. É, e tem aquela... pode ser? É, não, pode ser? Não é? É, pode ser. Tem uma misturinha ali também no meio, né? Exatamente, até o cara, o Raven T, ele fala isso no rap, ele muda, né, pro inglês, né, fala, what is it? What is it? No? Alguma coisa desse tipo assim. Muito bom, cara. Sacada essa, hein? E abrindo com Kid Abelha, né? Aquela boa e velha música, Lágrimas de Chuva. Lágrimas de Chuva. Cara, que set maneiro. Viajante. É, eu curto muito essa coisa de temas. De vez em quando eu faço umas loucuras aqui, até no meio do ano mesmo, né? Tipo, não é só no aniversário da rádio que eu faço edições especiais, né? Já fui mais frequente com isso, mas eu prometo que eu vou me empenhar em ser mais. Eu de vez em quando faço uns temas. É, às vezes eu coloco só um bloco do programa ali com dance em versões ao vivo. Aí às vezes eu também faço um bloco de nacionais remixadas e mixadas. De vez em quando eu faço umas baguncinhas aqui no meio do Flash House. E até agora tem funcionado, né? Nesses 12 anos de Rio Sul Rádio, 12 anos de Flash House. Cara, muito obrigado pela sua participação, pela conversa sempre agradável, né? E eu espero que tenha sido bom pra você também, tenha sido bom pros ouvintes. Muito agradecido mesmo por ter atendido prontamente o meu convite. Eu que agradeço, inclusive, a paciência, né? Porque desde o momento que você me convidou até a hora que eu consegui te mandar algum material, demorou um bocado de tempo, mas valeu a pena. Pra mim foi muito prazeroso estar pensando esses sets. É uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente quando é pra pessoas importantes, pra um lugar legal, como é a Rádio Rio Sul. Pra você, Marcandi, que é um cara super maneiro, me ajudou bastante quando eu estava com o meu programa Luar, que era o Cultura Dance. Eu não podia deixar de fazer o melhor esforço, de dar o meu melhor para colocar alguma coisa minimamente palatável aqui na sua programação. Pô, falando nisso, eu fiquei extremamente honrado com o convite para ser a plástica, né, do teu programa. E acabou que não foi só a plástica, foi... Aliás, foi a plástica, né? Foi também a abertura, né? Aquela abertura bacana feita. O vídeo, inclusive, da abertura foi o Nandão que fez, que é outro DJ que já se apresentou por aqui pelo Flash House algumas vezes, né? E também mexe com vídeo, né? Ele é profissional da área. E, pô, então tava minha voz ali imitando uma espécie de Hall 9000. Foi muito interessante aquilo. Nossa, foi muito legal. A plástica que você fez para a abertura foi muito interessante. Era exatamente, a gente conversou bastante sobre aquilo, né? E foi uma coisa, assim, que eu guardo com muito prazer. Tá dentro, assim, eu não abandonei o Cultura Dance, né? Apesar de não ter tido muito tempo para fazer streaming nos últimos meses. Mas é um projeto que mora no meu coração. E, assim, pessoas como você, como o Nandão, e como pessoas que participaram desse projeto, né? Ao longo de... Eu já fiz oito programas. Ao longo de oito programas, assim, tem todo o meu agradecimento e reconhecimento pelo trabalho que vocês fizeram e pela disponibilidade. É, estamos aí, cara. Amigos são assim mesmo. Show de bola. É, do mesmo jeito que você atendeu prontamente o meu convite. Tá, faz parte da história da Rio Sul Rádio agora, nesses 12 anos de jornada. Muito bem. Muito obrigado, tá, meu querido? Então é o seguinte, pessoal. Semana que vem teremos ainda mais uma surpresa, porque ainda é agosto, ainda é mês de aniversário da Rio Sul Rádio. Tá, então tivemos surpresas bacanas até aqui. Ainda tem mais uma semana pra rolar uma surpresinha. Frank, abração pra você, muito obrigado. Um abraço a todos. Show, então. Só dando o último recadinho aqui, Marcandi. Pessoal que por acaso tiver interesse em dar uma olhadinha no meu trabalho, me procure, por favor, no Facebook. Speed53 Oficial é o endereço. Lá você acha os meus últimos posts. Inclusive, vou postar o endereço pra esses dois sets aqui, pra vocês ouvirem e gravarem, caso vocês queiram. E lá também vocês já acham os meus trabalhos de live streaming, de vídeo, edição de vídeo, como até o próprio Cultura Dance que a gente citou aqui, e outras coisas que eu venho produzindo estão lá desde 2010. É o que eu chamo de repositório, né? Meu repositório de vídeos, meu arquivão. Eu recomendo, gosto muito do conteúdo de lá. Show de bola, é isso aí, Marcante. Valeu, pessoal, um abraço. O passado de presente pra você. Flash House. Real Soul Radio. Real Soul Radio. The best songs. The best singers. Carpenters. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas. Lembrando que você pode conferir os programas do fim de semana da rádio no podcast.riosulradio.com. La luz de tu mirar, tu hermoso caminar. Não existe nadie como tu. Sky magenta blue, it's only me.